governo fala muito e nada faz. O descaso do governo é total. Será que o governo é bom, bom, e fome é que paga pau? Não é assim que funciona, precisamos de união pra acabar com essa vergonha, tirar-nos do campo, mostrar-nos pra favela, capitalismo, porque tudo se não morre, vai pra série, então eu digo pra você, lute pra sobreviver. Então eu digo pra você, lute pra sobreviver. Lute com união, mas não lute sozinho, meu irmão. Estamos no mesmo caminho, eu sou subversivo, quero te dar um aviso, também mais abusivo. Cidadãos indecisos, família sem família, país no prejuízo. E as grandes potências antes dos forjados já não são mais as mesmas, mas continuam nos forjando o Brasil. 500 anos se amarrando, Brasil. E acabando se amarrando, Brasil. E acabando se amarrando, Brasil. E acabando se amarrando, Brasil. E acabando se amarrando. O governo fala muito e nada faz. O descaso do governo é total. Será que o governo é bom, bom, e pobre é que paga pau? Não é assim que funciona, precisamos de união pra acabar com essa vergonha, tirar-nos do campo, arrastá-lo pra favela, capitalismo todo mundo. Se não morre, tá pra certo, então eu digo pra você, lute pra sobreviver. Então eu digo pra você, lute pra sobreviver. Lute por união, mas eu luto sozinho, meu irmão. Estamos no mesmo caminho, eu sou subversivo, quero te dar um aviso, problemas abusivos. Cidadãos indecisos, família sem vida, país no prejuízo. E as grandes potências que nos forjavam já não são mais as mesmas, mas continuam nos forjando o Brasil. 500 anos se amarrando, Brasil. 500 anos se amarrando, Brasil. 500 anos se amarrando, Brasil. 500 anos se amarrando, Brasil. 500 anos se amarrando, Brasil. 500 anos se amarrando, Brasil. 500 anos se amarrando, Brasil. 500 anos se amarrando, Brasil. Há 500 anos se amarrando. Tudo tá bom, tudo tá belo. Brasileiro, poder, verde, amarelo.